no amor, regras que contém. Há uma só que não é vã. Amar hoje mais do que ontem, mas bem menos que amanhã. Amar hoje mais do que ontem, mas bem menos que amanhã. E eu num fado que isto guarde, também acrescentaria: amo-te mais cada tarde do que amei nascendo o dia. Amo-te mais cada tarde do que amei nascendo o dia. E cada vez muito mais do que antes, mas tais requintes são muito menos verbais que nos dias seguintes. São muito menos verbais do que nos dias seguintes, com resultados tão plenos como somar dois e dois. Mais do que eu.